A maior pressão sonora do Pará vai começar. O Crocodilo chegou. Chegou. E pra comandar o espetáculo, tem ele. O Top DJ do Pará. DJ Patrese. E Marlon Bittencourt! Vamos nessa, DJ Patrese. E agora o bagulho vai endoidar. Dá-lhe a dentada, meu animal. Então toma! Alô, galera do Crocodil! Joga tudo pra cima! Pra cima! E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, rei. Vai pra cima, pra cima. Domingo. Hoje domingo. Tem um reparo, né? E quem vai levar? Galera do Papão tá aí, tá? Quem acredita na vitória do Paysandu, faz barulho aí. Paysandu, dá uma vaia na galera do Leão, aê! Joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, chama a galera do Remo agora! Joga a mãozinha pra cima, galera do Leão, une, une, une, une, une, assim ó, o lado, o outro, o lado, o outro, o lado pro outro, o lado pro outro, o lado pro outro, galera do Leão, dá uma vaia na galera do Paysandu, aê! Galera do Leão, dá uma vaia na galera do Paysandu, aê! Pode ser mais alto, pode ser mais alto. Cadê o gritinho das solteiras aí, ó? É agora! Hoje eu tô de rock. Eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Me segurar, me segurar, me segurar.

tu, que negócio é esse? E o quê? O Thiaguinho Play, o Douglas também e o Luciano. Você que achou o documento aí, ó. O João Cristiano. Tá agoniado. Gratificação. O João do Cristiano aí. João Cristiano, o nome do cara. Vamos lá, vamos lá. Os arrepiados, chamei aqui, ó. pro baixo. Me amar. Fiz essa canção tanto pra você voltar. Faz o que pra mim? Baby, vem curtir. Eu sou da equipe absoluta. Se é que eu sou, agora vou tocar. Vem fazer o que e me amar. Tá de que dá! Se fiquei aqui, foi por você. Equipe GDC é de cor. DJ Patrese. Eu só quero você agora. Bonde do Batidão. Souza, aqui ó. Feliz da vida, diga assim. Se amor sou ilusão, foram todas em vão. Ficou passou não, viu, diga assim. Mas não vou chorar, hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou, de um amor que vivemos de vamos, não, mano. Sem o teu amor, a saudade dói no peito. Minha TF, aqui, ó. Sofrimento é tão grande sem você aqui. Vou chorar sem você. Verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. E o que? E o que? Penso em outra vez. Eu entendo. Olha o estômago do comércio, ó. Por você sofrer. Agora, agora! Não vá. Eu te peço perdão, me. Pra galera cantar, pra galera cantar! Você. Chora, corno! Oi, meu amor! Show o documento aí do João Lima. Vamos fazer aqui no comando. Notificação pra você. Vamos lá. Você e eu, amor, em uma chuva de verão, na onda e o mar. O mar faz lembrar nossa paixão. Você e eu. E aí, Playboy, na coxinha? Em uma chuva de verão, na onda e o mar. O mar. E aí, Betinho, Playboy, amor? Tá na retaguarda, meu irmão. Betinha, camarada, gente boa. Vai, bem boa.